te acolher. Sonhei você partindo, e sem se despedir foi indo. Olha, desculpa nunca ter falado quanto você é tão linda e pra sempre vai ser a mulher da minha vida. Depois desse pesadelo deu pra se tocar. E tem que ser agora pra beijar na boca. Sente o perfume do teu corpo. Fazer amor gostoso tem que ser agora. E tem que ser agora pra beijar na boca. Sente o perfume do seu corpo. Fazer amor gostoso tem que ser agora. Amanhã pode ser outra história. Sempre vai ser a mulher da minha vida. Depois desse pesadelo deu pra se tocar. E tem que ser agora pra beijar na boca. Sente o perfume do teu corpo. Fazer amor gostoso tem que ser agora. André CDs, o moral de Bicoara. E tem que ser agora pra beijar na boca. Sente o perfume do teu corpo. Fazer amor gostoso tem que ser agora. Joga baixinho, Rocha Beats, vai. E tem que ser agora pra beijar na boca. Sentir o perfume do teu.